Na noite dessa quarta-feira, dia 1º de janeiro de 2020, um princípio de incêndio em uma residência na rua Benedito Miguel Chiram, transversal da rua Frei Solano. Quero conversar nesse momento com o chefe de socorro do Corpo de Bombeiros de Gaspar, soldado Teixeira. Teixeira, Corpo de Bombeiros foi acionado. Aonde que iniciou esse incêndio? Foi um princípio de incêndio. Ele ficou localizado a um móvel onde a família guardava os pratos, a louça ali. E atrás tinha uma tomada que provavelmente deve ter se iniciado ali. Graças ao serviço rápido aqui da guarnição e os populares também atendendo ao nosso pedido de isolamento do local, também respondendo rápido, a gente conseguiu controlar o incêndio gastando apenas um extintor e alguns poucos litros de água ali. Teixeira, no momento que começou o incêndio, o morador não encontrava-se na sua residência. Exatamente, ele estava voltando da praia e ele se deparou com o incêndio ao entrar ali na residência. Aí ele também acionou rapidamente o serviço de emergência, o que facilitou todo o trabalho. A ação rápida dos vizinhos colaborou para que esse incêndio não se alastrasse. Sim, exatamente. Quando a gente chega numa ocorrência, a gente passa algumas orientações para a população para se afastar, tem um limite seguro que as pessoas podem permanecer. Então, quando a população responde a esse pedido nosso, a ocorrência se desenrola mais rápido, a gente consegue fazer todo o serviço com mais calma e mais precisão. Sentimos ainda o cheiro da fumaça, mas foi rápido, então, extinguir esse incêndio. Foi rápido, foi um serviço tranquilo, não teve nenhum dano maior a vidas, nem animais, nada na residência. Foi só os danos materiais mesmo e pouca monta ali. Então acredito que vai gerar esse transtorno aí da família passar o primeiro dia do ano fora de casa, mas consegue tocar a vida numa boa. Somente essa ocorrência de destaque nesse início de ano de 2020 ou tivemos outra? Tivemos mais dois incêndios florestais com uma queima de pouco porte também, de mata nativa, sem maiores destaques, mas só reforçando nesse período que a gente estava um longo período de estiagem e os cuidados com lixo às margens da rodovia para evitar esses inícios de focos de incêndio em vegetação. Torcemos que seja tranquilo esse início de ano. Amém, amém. Vamos torcer para que pare por aqui e a gente tenha uma noite tranquila aí de serviço. Conversei com o chefe de socorro do Corpo de Bombeiros Gaspar, soldado Teixeira, trazendo informações desse princípio de incêndio ocorrido na rua Benedito Miguel Chiram, transversal da rua Frei Solano, na noite dessa quarta-feira, dia 1º de janeiro de 2020. Para a Rádio Sentinela, o repórter Jean Carlos.